O nome da música, Fiagem? Deixa eu mexer em algo. Dificuldades. Não, tem que ser algo meio mais dark mesmo. Vai lavar a mão no meio da gravação? Calma aí. Dá 2 segundos. Tem que só lavar a mão. Cara, Hello World. Hello World? É. O que é isso? Porque parece Halloween, só que a música foi hard de fazer. Tá bom. Hello Hard. Isso. Hello, Hard, acabou.